folhas ao vento, encontra conexão com a mãe natureza em contemplação. Sinto a vida em expansão. Quanta harmonia envolve a minha alma, com sintonia natural me acalma. Na harmonia do universo me encontro, nesta canção.